do 2223 autorizado a alinhar e manter posto no zero. Uma 755 no solo, 37, direita, 121, décimo 9. Agora 755. Uma 755, direita, 121, 9. Relativo, direito, 219, presta mais uma sereia, a direita da 2-5. É um bando muito grande de urubu, tá? Gente. Fala, Salvador, Bona 755, a sua escuta. Bona 755, siga via Alfa, reporte na Fisilete. Alfa, reporte na Fisilete, Bona 755. Solo 649 da Gol, pronto pro táxi. 69 a bordo, Aracaju, 3 horas. Solo 649, direita para o ponto de espera, lá 1895, ajuste 14, não vou. Tenho 14 pela direita, 1895, obrigado. Bona 649, autorizado, alinhar e manter posto no zero. Ali mantendo no zero, agora pode falar. Passarei do 2223, estou colado 239, controle 129, décimo 45. 29, tanto sempre, obrigado, bom dia, 2223. Graças a Juliette, visão, tráfego da Tancar, Gol 9755. Gente, após o mesmo, siga o portão 3, Gol. Portão 3, Gol Pode quebrar a vanca, autorizado ingresso, reparte anel, pronto, cabeceiro no set. Gol 1649, autorizado, colapso, chama 0, vento 0, 2, 0, 0, 0, 7, 9. Gol 1649, iniciando a resolução. Avisa cargo 6570, autorizado alinhar e manter pistão zero. Abre-se a carga 6570, autorizado, decolar, pistão na 0, vento 0, 1 na 0 grau, 0 minha noite. Decolar, no PAC 3, solicita autorização de reboque até o gate número 2. Então, acho que agora vai com livre de colagem, pistão 17, vento 0, 1, 0 graus, 0, 69. Dado o reboque, para ingressar na parte principal, chamar novamente Zulu XB. Salvador, bom dia, Xanar 6225, estabilizado, fui aliás, 1 a 0. O Xanar 6225, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 04. Aguarde autorização de pouso, 6225. Xané 6225, cheque trem, livre pouso 110, vento 040 graus, 07 nós. Baixado e travado, livre pouso 110, 6225. Sapatão Gosta, Bravo Eco, decolado 244, controle 129, 145. Olá, 2945, da Bolsa Russa. Afirmo, decolada 245, controle 129-145, abre-se a carga 6570. 129-45, bom dia. Antônio, pode seguir via Índia, no ponto de espera 1895, ajuste 1014, bom voo. Santana 6225, no solo aos 47, direito 12, no decimal 9. 2, bom dia, o Santana 6225, Lisboa na Fox. Santana 6225, se dizia Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette. Azul 4234, autorizado em área de colapso, estão no 020-020089. Sapatando o braço que Luiz, que reporte na final de 3 milhas, não atraso para reportar, ajuste no 014. Autorizado ingresso até o portão 2, informe a terna. Autorizado mandante 1, viu? Pede a coluna 97, primeira curva direita, ingresso inicialmente no corredor axé, controle 129.45, transponda 0195. Fiquei com 5 a bordo, chame torre 1895 para acionar, e distribuir 4 torres de bom voo. Salvador, Mike Zulu X-Ray aguardando autorização para ingressar no pátio principal até o gate número 2. Mike Zulu X-Ray autorizado ingresso até o portão 2, informe ao término. Autorizado ingresso, Mike Zulu X-Ray. 45. 2945. direcionar a chamada táxi, Mike Eco Delta. Craft Luiz, que no solo 5-3, autorizado backtrack, parte 4, reporte livrando. American 239, we continue approach, report out your mark, landing gear down, and lock it, NH1014. Roger. 370, decola da pista 10, saída pouca transição, Caju, intercepta turístico 58, controle 129.45, transporta 5546. Conforme para Recife, 370, Cuca, Caju, 2945-2, 5546, é por esse 58, Aerovision, para pushback, fechamento, Gol. Mara. Gol para esse 58, copiou? And gears down. American Airline 239, is clear to land runway 10, wind 030 degrees, 07 knots. Land 10, Mark 239. Estacionar frequência livre, Bravo Luiz. American Line 239, you're on the ground at 57, right 121, this morning. American Line? American 239, go ahead. Did you Change your course, contact ground 121 this moment. And we're switching to ground, exiting the runway, American 239. Several ground, American 239, this is runway 411. American 639, taxi approved by Alpha Juliet, gate 11. Alpha Juliet, gate 11, American 239. Salvador, Max Lux Ray, reporta terno do rebota, bom dia, grato. Gente, Max Lux Ray, bom dia. Siga, Macaco Delta. Macaco Delta, autorizado táxi, reporte na ótica. Autorizado ingresso, reporte alinhado pronto, cabeceira no 7, Macaco Delta. Salvador, bom dia. Bom, 092, está 2 mil para externo, passa travado, estabilizado. Bom, 092, continue a pressionação, ajuste no 014. Continuando aguardando, bom, 092. Bona 092, livre pouso na 10, vento 030 graus, 06 noite. Livre pouso na 10, bom 092. decolagem, Mike Eco Delta. Estreito branco do movimento da Gol, tem decolagem autorizada, pistão 97, vento 020 graus com 8 nós. Tente a porta para o salvo, Mike Eco Delta. Solo 04, direita 1219. Eu não abro, Rodrigo. 002, livrou, Salvador, tá 3304, bom dia. 3304, curtindo a aproximação, aguardando pista livre, ajuste 1-0 no 4. No 4, aguardando. T-04, cheque trem, pouso autorizado, pistão 0, vento 030 graus, meia dúzia de nós. Fala, fala, bate tudo bem. Decolada 06, controle agora, 119 decimal 8, Mike Eco Delta. 119 decimal 8, controle, Mike Eco Delta. Direita 1219. 1219, direita 3304. Salvador, voo 1887, 03, pushback é para mim. Voo 1887, um instante, por gentileza. Salvador, Alfa, chamando. Solo tá 3304, Revan, tá chamando Alfa. Então, 3304, bom dia, estou trazendo o Tati Alfa, Juliette, para a posição 04, Pationo. Alfa, Juliette, posição 4, Pationo, 304. O Gol 987 vai ficar atento, Airbus da Tang, ingressará à sua esquerda, posição 04, após estar autorizado para estiver em funcionamento, me chama pronto, táxi. Afirmativo, autorizado, pushback, atento, aeronave, ingressando no 04, reportar a táxi, Gol 987. Salvador, azul 4299, mais duas linhas externas, está ligado. 4299, ajuste no 014, reporte baixada elevada. Reportava baixada elevada do 4299. Vergonha 187 para o táxi, 69 modos, 3 horas e 36. Alterna Natal. Vergonha 187, autorizado táxi via Taxi Índia. Ponte pelo 0, chama a torre 1895. Pois o altímetro no 014, apenas confirmando a frequência do controle. Modificou para 119.8. Bom voo, Gol 187. Afirmativo, via Índia, ponte 0.0, vai chamar a torre. 1-1-8-95, com 1014, e o controle agora é 198, o 1-8-7. Azul 4299, sou autorizado a táxi Alfa Juliette, posição 09, Patiuno. Juliette, por que 09. Boa noite, 887, autorizado a decolagem, pistão 10, vento 060 graus, 8 nós. Decolagem 10, gol no 887. Rio Salvador, muito bom dia, Xané 6312, passando externo, baixar pela base. Xané 6312, bom dia, ajuste no 0 no 4, continua a aproximação, guardando a pista livre. Guardando a pista livre, 6312. É 312, autorizado para uso, pistão no 0, vento 050 graus, 7 nós. Livre pouso na 10, Xanar 6312. Olho 887, decolado 19, controle 119, decimal 8. 198, gol na 887. Autorizado táxi, Alfa Juliet, posição 05, Pátio 1. Alfa Juliet, posição 05. Paulo Salvador, gol 9083. Gente, da porta, autorização com o gol 9083, está autorizado com fins, nível de voo 380, decolado 10, curva de direita, saída da El, transição lida, pouso voo bridge, via El, pouso Luno 6, pouso Belo Horizonte, após conformada, controle Salvador Eterno 119, decimal 8, transponda 5552. 0380 para confins, decolado 10, curva de direita, Bel, lida, bridge, após ambas de Luno 6, confins. Controle 198, transponder 5552, gol 9083, posição 06. 5552 é o transponder, me chama para um pushback, acionamento, gol 9083. 5552, camarada. confirmo, tá 3179, chamo o Saulo Salvador. Gente, essa transmissão tá muito baixa, tá 3179. Como? Agora 3179. 5/5. Só que informação forte, 3179, se ela já disponível da nossa atualização? Afirma, sou autorizado Guarulhos, nível de voo 320, vai decolar da 190, curva direita, saída da El, transição laser, após voar bridge. Via Ampis 16, após Belo Horizonte, após Trivia, após Poço de Caldas e após Conforme Rota. Controle Salvador, pedem 119, décimo 8, transponder será o 5553. Autorizado Vida 320 para Guarulhos, decola da pista no zero, no precisa da El, Leda, após Leda, vou direto bridge. Primeira aerovia, Pesulu, correção, após Trivia, já vai interceptar o eixo da Pesulu 16. Belo Horizonte, direto Trivia, direto Posse. Controle 198, transponde 5553, 3179. Então, 3179, cotejamento correto, me chama pronto, pushback, saneamento. Camarada, tá 3179. Eu sigo para Kilo Alpha. Gente, poderia confirmar, por gentileza, o pátio e pista que decola? Gente, então estou autorizado Veracruz a 1500 pés, vai decolar da 10, curva direita, corredor axé, mantendo a restrição de 1000 pés da mesma. O controle Salvador PR 119, décimo 8, transponder será o 0133. Yuri Sonar, me chama pronto táxi, quilo em Alfa. 6225, repouso sul trânsito, pronto, cópia. Autorizado para Brasília, nível de voo 320, decolado 10, curva à direita, saída Arbor, Elefa, e up do 17. Controle Salvador, opere em 119, décima 8, transponder 5563. Torre Salvador, bom dia, 5217, vai passar o marcador externo, baixado e travado. 5217, bom dia, aí pistão 10 ao quadro, controle autorizado, pistão 10, vento 0, 10 graus, 7 nós. Lipe pouso, 5217. Gente, gate 01, correndo com a equipe de solo, me chama pronto, pega o seu chanel 6225. Salvador, bom dia, gol 9083, feedback na minha posição 06. Gol 9083, colégio de speed sol, me chama pronto táxi. Tomara boa tarde, gol 9083. Prossiga, Tango de Abraão. Sente o estatuscópio, por gentileza. Bravo, poderia confirmar a hora do OBT? Grana direita na época, chama de escola 219. 1219, 5217. Salvador, trip 5217, celebrando sua escuta. 5217, autorizado táxi Alfa, Kilo, parte 3, cateta sinalizador. O Kilo em Alfa. Após o ATR da Trip, está autorizado o Kilo Alfa em interseção Delta. Na Delta, para ingresso 02, chama a torre 11895, ajuste o altímetro 014. Poderia confirmar pessoas a bordo? Torre Salvador é o TAN 3859, passou Índia Serra, base travada visual 1-0. 3859, ajuste 1-0-1-4, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 0400 graus, 7 nós. Autorizado pouso, 1-0-3859. Índia Pantera 1-0-1895 com 1014 no ajuste, 1-2-5.